Rádio Silva Azul, 5 kW. DYK 234, 1.190 kHz. A Rádio Silva Azul acabou de apresentar os primeiros avisos do dia. Você está ligado nos 1.190 kHz, Cerro Azul, Cerro Largo, 5 kW. Amando, beijando, assim nós viajaremos.